a sura do misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Ar-Rahman. O misericordioso. Allama al-Qur'an. Ensinou ao Corão. Khalaqa al-insan. Criou o ser humano. Allamahu al-bayan. Ensinou a expressar-se. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Sol e a lua movem-se com cômputo. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. E a grama e as árvores prosternam-se. Was-samaa'a rab'aha wa wada'a al-meezan. E o céu, ele o elevou e estabeleceu a balança. Allaa taghaw fil-meezan. Para que na balança não cometais transgressão. Waqimu al-wazna bil-qisti wa la tukhsiru al-meezan. E assim cumpri o peso com equidade e não defraudeis na balança. Wal-ardha wada'aha lil-anaam. E a terra pô-la à disposição dos videntes. Fiha fakihatun wan-nakhlu dhaatul akmaam. Nela há frutas e as tamareiras de invólucros. Wal-habbu dhul-'asfi wal-rayhaan. Os grãos em palhas e as plantas aromáticas. Fabi-ayyi aalaa'i rabbikuma tukadhdhibaan. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Ele criou o ser humano de argila sonorosa como a cerâmica. E criou o jinn de pura chama de fogo. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? O Senhor dos dois levantes, o Senhor dos dois poentes. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Desenleia os dois mares para se depararem. Entre ambos há uma barreira. Nenhum dos dois comete transgressão. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? De ambos saem as pérolas e o coral. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? E são dele as naus correntes por vós feitas como montanhas no mar. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Tudo que está sobre ela é finito. E só permanecerá a face de teu Senhor, possuidor de majestade e honorabilidade. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Pede-lhe benevolência quem está nos céus e na terra. Em cada dia, ele executa uma obra nova. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Nós nos dedicaremos a vós ambos, ó Taklan. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Ó coorte de jinns e humanos, se podeis atravessar os limites dos céus e da terra, atravessai-os. Vós não os atravessareis senão com um poder. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Enviar-se-ão contra vós ambos chamas de fogo e cobre fundido, e não sereis socorridos. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? E quando se ofender e se tornar róseo como a pele? Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Então, nesse dia, não será interrogado acerca de seu delito nem humano nem jinn. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Serão reconhecidos os criminosos por seus semblantes e serão apanhados pelos topetes e pelos pés. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Dir-se-lhes-á. Eis a jena que os criminosos desmentiam. Eles circularão entre ela e água ebuliente, escaldante. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? E para quem teme a preeminência de seu Senhor, haverá dois jardins. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Ambos de ramos florescentes. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Em ambos correm duas fontes. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Em ambos há de cada fruta duas espécies. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Recriminados estarão sobre acoltoados, cujos forros são de brocado, e os frutos de ambos jardins estarão lá à mão. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Neles haverá donzelas de olhares restritos a seus amados. Não as tocou antes deles nem humano nem din. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Como se fossem o rubi e o coral. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? A outra recompensa da benevolência, senão benevolência? Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? E além de ambos, haverá dois outros jardins. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Ambos verdes e escuros. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Em ambos haverá duas fontes jorrando. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Em ambos haverá frutas e tamareiras e romãs. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Neles haverá fidalgas formosas. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Pures, reclusas nas tendas. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Não as tocou antes deles nenhum humano, nem din. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Reclinados estarão sobre almofadas verdes e formosos tapetes. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Bendito seja o nome de teu Senhor, possuidor de majestade e honorabilidade.